meu calor. Quero você a meu lado para unir nosso amor. O meu coração te ama, ansioso te chama, vem meu amor. Se você me quiser, não tem outro sequer tão feliz como eu. Mas se não me quiser, me devolva, mulher, o amor que foi meu. Se você me quiser, não tem outro sequer tão feliz como eu. Mas se não me quiser, me devolva, mulher, o amor que foi meu. Na falta dos teus carinhos, eu fico apaixonado. Sua ausência me maltrata, me deixa desesperado. Eu sofro tamanha dor, vivendo sem teu sagrado. Meu bem, volte para mim, será o meu fim sem você ao meu lado. Se você me quiser, não tem outro sequer tão feliz como eu. Mas se não me quiser, me devolva, mulher, o amor que foi meu. Se você me quiser, não tem outro sequer tão feliz como eu. Mas se não me quiser, me devolva, mulher, o amor que foi meu.